fazer missões e exaltar seu nome, pois só Jesus pode salvar o homem. Ide por todos pregar o evangelho, pois foi assim que ele ordenou. Todos que crerem e for batizado irá morar na glória do Senhor. Todos que crerem e for batizado irá morar na glória do Senhor. Eu vou pregar a palavra de Deus, falar que Cristo é falar que ele em breve voltará pra nos levar para o céu de amor. Falar que ele em breve voltará pra nos levar para o céu de amor. Chegou a hora de anunciar a palavra de Cristo, fazer missões e exaltar seu nome, pois só Jesus pode salvar o homem. Ide por todos pregar o evangelho, pois foi assim que ele ordenou. Todos que crerem e for batizados irá morar na glória do Senhor. Todos que crerem e for batizado irá morar na glória do Senhor. Eu vou pregar a palavra de Deus, falar que Cristo é o Salvador, falar que ele em breve voltará pra nos levar para o céu de amor. Falar que ele em breve voltará pra nos levar para o céu de amor.